Eu vou tentar passar para vocês hoje alguma coisa a respeito dos nossos queridos irmãos animais, nossos irmãos menores. Menores, às vezes no tamanho, às vezes não, mas menores, digamos assim, na evolução espiritual. Então, isso aqui é um texto escrito, é uma crônica, né? Na verdade, é um texto da Sandra Marinho, de março de 2019, agora. Ela tem uma coluna na Folha Espírita e, costumeiramente, ela coloca assuntos do dia a dia. Então, aqui, o nome da coluna é Educa a Tua Alma. Vamos educar a nossa alma através, então, daquilo que ela escreve. Então, eu vou passar para vocês aqui, porque é muito interessante. Então, eu vou ter que ler muitas partes para depois comentar, certo? Então, ela inicia dessa forma. Nunca se falou tanto em defesa dos animais. Muita gente deve estar se perguntando agora, por que na casa espírita vão falar de animais? Porque a casa espírita, ela é tão abrangente na questão filosófica que é interessante que todos os assuntos competem a uma casa espírita. Todos os assuntos são de competência de uma casa espírita. Por quê? Porque tanto na ciência, na filosofia, na todas as questões, elas tratam, as casas espíritas tratam de todos os assuntos. Então, é espírita, não importa, vamos tratar do Evangelho? Não. Vamos tratar hoje sobre a questão dos nossos irmãos menores, que são os animais. E compete também à casa espírita comentar. Nunca se falou tanto em defesa dos animais. Na mídia, e principalmente na internet, são publicados quase todos os dias notícias, denúncias de maus tratos, comércio ilegal de animais de toda espécie. Passeatas e abaixo-assinados têm surgido por toda parte e reivindicações de penas mais severas e a criminalização dos atos de maus tratos e desrespeito aos animais tem sido objeto de diversos debates. Quer dizer, aquilo que uma vez não acontecia, digamos, há 25, 30 anos atrás, tu via alguém bater num cachorro, tu via alguém tratar mal um animal de carga, um burro de carga, ou qualquer tipo de animal, ninguém dava bola, passava assim mesmo, era assim mesmo, animal era animal. Hoje não, já mudou a estrutura mental do nosso cérebro, mudou. A estrutura mental dos nossos sentimentos mudaram. Mudaram para melhor. Por quê? Porque nós temos piedade. Abriu um sentimento que é o sentimento de piedade pelos animais. Isso é uma evolução natural do ser humano. A piedade pelos animais. Continuando, aqui é um comentário dela. Outro dia eu estava analisando todo esse movimento social em defesa dos bichinhos e concluí que esse comportamento demonstra que nós, vejam bem, aquilo que eu falei, seres humanos, estamos um pouco mais evoluídos, mais humanizados que alguns anos atrás. Aquilo que foi falado primeiro. Isso quem está falando é a Sandra Marinho. Cuidar dos nossos animais, esses irmãozinhos menores, é nosso dever. Temos o compromisso de cuidar dos mais fracos, daqueles que não podem argumentar, falar e muito menos se defender. Deus permitiu que os animais nos servissem. Cada qual tem o seu papel e contribui ao seu modo para a evolução e equilíbrio do planeta. Aqui vem a pergunta. Mas e por que então que nós comemos carne? porque é uma questão da atual circunstância da evolução do nosso planeta Terra, que estamos ainda num planeta de provas e expiações, de que ainda é necessário para sustentar, alimentar 8 bilhões de pessoas, necessita-se ainda da proteína animal. Isso está no Evangelho, isso está no Livro dos Espíritos. Se alguém quiser conferir, procure lá que vai encontrar isso. Aqui vale um parênteses. O lado oposto da questão é o excesso. Então, tudo isso está sendo feito em favor dos animais, abrindo nossos corações, fazendo com que a gente evolua espiritualmente, emocionalmente, em favor dos nossos irmãos menores, inferiores, que são os animais, de qualquer tipo de animal. Mas aqui vale um parênteses. O lado oposto da questão é o excesso. É querer transformar o cachorrinho ou o gatinho num quase ser humano, impondo-lhe o uso de artefatos extravagantes, comidas e bebidas que extrapolam de longe as suas reais necessidades. Isso é verdade. Então, nós vamos ter que tratar um gato que está lá em casa, ou o cachorro que está lá em casa, como um animal, e não como um ser humano. Agora, isso aqui de comidas e bebidas extravagantes, eu não sabia. Porque o meu cachorro só come comida de cachorro e água. Então, isso aqui eu não sabia. Fica ainda pior se contabilizarmos... Isso aqui também eu não sabia, gente. Fica ainda pior se contabilizarmos as verdadeiras fortunas que são despendidas na realização de eventos despropositados, como festinhas de aniversário, que eu não sabia que tinha, casamentos entre animais, velórios, e sei lá mais o que, dos inocentes mascotes. Gente, bom, aí extrapola consciência espírita. Aí extrapola a questão, né, do ser humano e do ser animal. Então, nós temos que ter, digamos, aquilo que o Aristóteles dizia no seu livro Ética a Nicômaco, nós temos que manter aquilo que se chama de equilíbrio ou equidade. Então, ele escreveu esse livro aí, lá em 350, 400 anos antes de Cristo, e ele dizia assim que para chegar à felicidade, para chegar ao bem supremo, a gente tem que ter equilíbrio ou equidade, para que a gente possa compreender o que é certo e o que é errado. Agora, chegar nesse ponto aqui de fazer festa de aniversário aí, do casamento também, eu achei meio pesado o negócio, mas tudo bem. Estudos e pesquisas têm demonstrado que certos animais, como cães e gatos, guardam afinidades como o ser humano. E isso é verdade, porque eu tenho um cachorro e eu sei como é que é. E possuem sensações e até sentimentos. Vejam bem. Para uma espírita convicta, a Sandra Marinho, que é uma oradora famosa lá em São Paulo, uma oradora espírita famosa, para ela chegar a abrir a guarda e chegar a dizer que possuem sensações e até sentimentos, a gente está indo já quase contra a ideia científica de que os animais só têm instintos. O que está acontecendo com os animais? Através da interação do ser humano, está acontecendo a evolução dos animais. Os animais estão ficando mais espertos. Será que eles estão começando a ter sentimentos? Ela coloca aqui, sentimentos entre aspas. Sentimentos. Que podem até não ser sentimentos hoje, Mas poderão ser sentimentos no futuro. É a evolução. Se o ser humano está evoluindo, o animal, juntamente interagindo com o ser humano, também está evoluindo. Vejam bem, se o animal não estivesse junto de um ser humano, junto de uma família, junto de uma sociedade, ele ficaria sempre eternamente selvagem. Mas como ele está interagindo, ele está aprendendo, ele está, de certa forma, agindo, ele está olhando, ele está assimilando as sensações do ser humano, ele está evoluindo também. Mas sempre com a presença do ser superior, que é o ser humano. Mas não, obviamente, justifica as extravagâncias. Não justifica aquelas extravagâncias, né? De festinhas de aniversário, de velórios, de enterros e de algo mais. Nada contra quem faz isso. Nós aqui não somos, digamos assim, partidários de nenhuma ideia. Quem quer fazer, faça. Mas o Espiritismo, de certa forma, vê isso aí de uma forma um pouco meio que contundente. Uma forma meio que, assim, o animal continua sendo um animal. Então, o dia que o meu cachorro, eu falo por mim próprio, ele estiver mal, e ele não tiver mais condições de existir, mais condições de permanecer vivo entre nós, ele vai morrer. E eu vou enterrar lá no canteiro de flores da minha mulher, como enterrei outros animais de estimação, e vai crescer as flores, as hortaliças, através daquilo que era a terra, vai voltar para a terra. Então, isso é que funciona. É dessa forma que funciona. Vamos levar a coisa dentro de um certo senso crítico de racionalidade, de consciência lúcida, coerente. Lúcida e coerente. Para terminar, existe aqui um pensamento do Chico Xavier. Quem conhece a biografia de Chico Xavier sabe quanto ele amava e respeitava até mesmo os insetos. Muitos episódios são contados em livros e depoimentos daqueles que o acompanharam de perto, os quais demonstraram o carinho que ele tinha pelos seus cãezinhos e gatos. Ele tinha muitos cães e gatos, mas tratava eles como cães e gatos. Só um comentário que tenho que fazer. Eu tive a oportunidade de, algumas semanas atrás, ir visitar o templo budista. Aliás, são vários templos budistas, né, no mesmo local, lá em Três Coroas. E realmente eu pude constatar que os budistas, eles têm muito respeito pelos animais. Eles acolhem todos os animais de qualquer espécie, lá naquela área onde eles dominam. Eles protegem até mesmo as formigas, porque às vezes, onde tu está caminhando numa calçada, ao redor de um templo, ou naqueles locais onde eles têm os seus artefatos lá e tal, eles colocam num carreiro de formiga, eles colocam lá um pedaço de madeira que não é para a gente passar lá, não pode pisar nas formigas. Quer dizer, é uma filosofia budista, né, que o próprio Chico, ele não matava as formigas, ele conversava com elas para que elas não comessem as suas verduras. Então, é uma evolução do ser humano em tratar os animais dessa forma? Claro que é. Daqui 100 anos vai ser um pouco diferente, vai ser cada vez melhor. Daqui 100 anos nós não vamos matá-los para poder suprir as nossas necessidades alimentares. Então fica aqui essa ideia, né, de que vamos tratar os animais como os animais, mas de forma coerente. De forma, digamos assim, de tratá-los bem, mas sem extrapolar. Muito obrigado.